Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no Canal 1 da Antena Web. Edição para segunda-feira, dia 16 de junho de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer até aos nossos ouvintes música, mais uma vez, em flauta. Hoje decidi fazer aqui um coquetel interessante, digo eu, porque vamos trazer três temas distintos. Já vamos saber, o primeiro deles chama-se Sacrifice e é tocado por uma flauta, flauta de Pan. Sacrifice, música de Elton John. Logo depois, Nights in White Satin, assim está correto. Nights in White Satin. Esta música então, bem conhecida, de Kylie Minogue e... bom, fugimos agora aqui o outro intérprete. Exatamente, Nick Cave e Kylie Minogue. Esta música é tocada com outra flauta, uma flauta andina, e que é, portanto, diferente desta flauta de Pan, que nós internacionalmente conhecemos. As duas flautas até são similares, as duas têm mais ou menos as mesmas raízes, mas têm sons diferentes. Vamos ouvir primeiro uma e depois outra. Por fim, até num ritmo diferente, as duas juntas. A música alambada, não é? O Llorando Se Fue, uma música de um grupo boliviano, creio, de 1987, Los Marcatis, creio que era assim que se chamava o grupo, onde é então original essa música, esse Chorando Se Foi, ou Llorando Se Foi, que mais tarde os Kaoma, enfim, cantaram e fizeram dele um sucesso mundial. Bom, mas mais importante mesmo é então esse registro. Se vai ter aqui as duas flautas a confrontarem-se, por assim dizer, nessa lambada. E é assim então que fechamos, ou eu me despeço, desta edição do nosso programa que dá pelo nome de Nota 7. Bom dia, ouvinte. Até amanhã.